13304, acende a identificação, desse havia chegado a bom, Carolina 060, ajuste ao 905. Identificou, via 060. O motorista Salvador é o Oxalé 6319, após a posição Q, 6312, desculpa, após. Vai com a composição. Janela 6312, Sierra Vista 366. 3230, tá no 06. Autorizado chamar o táxi. Sou Fábio, tá? 3830. CLB 169, 2 horas 55, Fortaleza. A bordo, confirme? Confirmado. Gente, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponte de espera 2, 1 no 8, esse é o 95, bom voo. Meia três, um, dois, deixa a via para 2.500 pés. Autorizado RNAP da pista 10, é Porsche, autorizado. Autorizado descida, 2.500 pés. Autorizado RNAP, meia três, um, dois. Desça para 4.000 pés o ajuste no 0.9. 3230, autorizado, linha A decolar 10, vento 130 graus, 5 nós. Decolado 10, tá, 3230. Tá 3830, decola 06, controle 119, decimal 8. 98 grande, bom dia, 3830. Radio contact on departure, find me via Puka departure, level 370. We'll climb the Boca departure and fly level 370 at 3830. Zona 99, acione identificação, dessa via chegada mais para nível 050, o ajuste 1095. SB para 050, 1095. 3304, reduza para 2009. Vamos tráfego 11 horas, 11 milhas, número 1 sequenciamento, mantendo 190 de grau, Alfa 320. Reduzindo, 3304. Ciente, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 00 graus, 5 nós. Autorizado pouso, Chané, 63, 02. De grau de 1 Alfa 320, desça para 2500 pés, está autorizado o RNAV, pista 10, reposta estabilizada. Vento 2500, autorizado, chamarei estabilizado, 3304. Avilizou, tá? 3304. 3304, revisou para aproximação, chame a torre na frequência 1918-95. Amator, bom dia, 3304. Follow the departure 10-3830, request to fly direct to Aracaju position. 3830, stand back. Lado lá para nível 120, saída Momo, transição VATAP, decola da 17 curva esquerda, aciona 5463, controle 19.8, coteja. Country 830, fly direct Romeo Fox 018. Clear to fly direct to Romeo Foxtrot 018, thank you. Semana passada, 423. Juliette Hotel Romeo, cotejamento correto, informa PLB. Único a bordo, altímetro no 0 no 5, para acionamento, chame torre 18, estão a 95, com voo. É 312, solo 12, direito 219, o som. Direito 219. 372, prossiga. Uma índia para Recife, autorização. Autorizado Recife, nível 370, via Pesoluna no 7, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, aciona 5474, chama controle 19.8, coteja. Eu consegui, coteja. Recife no 370, Puca, Aracaju, decola da 10 esquerda, pode. 5474, transição 19.8, é o controle. Ou 1372. Aerovia Pesolono 7, chama para pushback funamento. Pesolono 7, camarada. Chame 6312, vibrou na voz, vibrou na alfa, na 2, escuta solo. Chame 6312, táxi via alfa, repartiante da Juliette. Voltará antes da Juliette, chame 6312. 6.85 and a backup 1274.45, thanks, good day, sir. Juliette Hotel Romeo, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 17, vento 120, grau 12. Pista 3304, solo 15, direito 219, solo. 319, bom dia. Solo, bom dia, na 3304, lembrou. Bom dia, 3304, táxi Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Chené, 6302, aguardando antes da Juliette. Gente, mantém a posição. Manter a posição. Zona 99, desça via para 2500 pés, ajuste 10 no meio, autorizado R nave, pista 10, para estabilizado. 2500, meio 16, para estar estabilizado R nave, da 1 a 2199. Azul 403, alto para verificar, com 123 a bordo, autonomia de 430, Fernando Grão 3. 23 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, com voo. De Alfa, ponto de espera 129-5, azul 4-0-3. Romeu, decolou por agora, espera na mão, na sua. Papapá, Juliette Hotel Romeu, contato, radar de decolagem, suba via 6 da mão, para nível 120. 120. É 312, táxi via Juliette, portão 3. Para portão Azul 4029, ponto de espera da 10, está pronto. Eu passo aqui a Juliette, portão 8. Juliette, 8. 00 graus, 629. Você coloca o 10 para Azul 4029. Autoriza por seguir a subida, por Juliette, por favor. Aqui, pode ser para fazer a prova de reforma, da revolta 1 do 2, para o gate 1 do 1, do patrono. Estão confirmando, é o Mike X-Ray November, da remota 1 do 2, para portão 1 do 1. Pode ser. Gente, aguarde. Aguardando. Suma 99, salvo tráfego 2 horas, 14 milhas, rumo noroeste, massa agora de 6 mil pés e subindo para nível 120, um Sierra Romeo 22. CR 2199. Novembro autorizado, reparte ao término. CR 2199, reparte ao término. Suma 99 da pista 10. Passa agora 4 mil pés, investido para 2.500, um Bravo 738. Certo, do Bravo 4.500, Bravo 1, Bravo. 98, 4.039. Cola. Por 4039, contato com o radar da decolagem, tuba via saída da EL para 1347. Via para a DEL 340 ou 4039, pode aprovar da EL? Azul 4039, autoridade direto LIDA. Confirme. Azul 4039, autoridade direto LIDA. LIDA por 4039. Direto por destino, os leques da hora. Direto até o meu pouquinho para dar para destino. 298. Utilizada pastoral Serra Vista 366-2199. Por 2199, com 7 final, chama a torre 198 decimal 5. 25, obrigado. Direto até o meu pouquinho para dar para destino. 289. Olá, Salvador, bom dia. 1095 da Gon, informação índia. Salvador 2199, bom dia, estabilizado a RNAV 10. Nível 360, via Pesolu 21, saída a bordo, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, aciona 5504, chama controle 119, decimal 8, coteja. 360, autorizado, confirma, Pesolu 21, decola 10, vai Elefa, curva direita. 1508, 1005. Sargento, correto, chama para prospeccionamento. Salvador, bom dia, 3732, informação. 3732, LCN, identificação do Estavia, chegada à marca de 050, ajuste no 096. 050 aprovado, mar, identificação. Azul 4039, autorizado direto pro base, Azul 4039. Autorizado direto pro base, pro 4039. Táxi via alta, repartida da Juliette. Alfa, reporta aí, pushback, voo 2 Falou, Saldão, 095, pushback, só no mesmo, no 5. Autorizado, chama para ataque. Autorizado, chama para ataque, 095. Solo gol 1372 na remota. Na remota 5 Romeu, pushback acionamento. Autorizado, chama para ataque. Chama ataque. Bom dia, frequência livre. Tá mostrando que tá batendo o quilo limpo. 2199, mantente da Juliette aguardando a aeronave no pushback. Gente, bateremos essa Juliette, voo 2199. São Kilo Kilo Lima, acione 0222, confirme se efetuou o plano de voo na sala de S, favor. Azul 4039, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 125.1. Chama Centro Recife 1288, alterna 1251, Azul 4039. Então, que o Lima mantém a direta rotatória, mantém o ajuste no 096, mantém seus canais individuais e reporte visual com o radical por rotatória. Após a aeronave da companhia no pushback livrar para o Pat 3, segue via Juliette, portão 62. Pode ser Taxi Gol 1372. Tem 137 a bordo. Alterna Maceió com 3:40. Descendo para 2500, ajustado, está 3731. Taxi 1095, temos a voz 165 com 3. acelerando pra frente. Tem autonomia? 3 horas e 15. 165 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alta, no ponto de espera torre no noite, decimal 95 com voo. Índia Alta, com 06, 295, obrigado, bom dia, 095. Bola 372, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal 95 com voo. Índia Alfa, na espera com a torre 1-1-5-0. Romeu copiado, 1-1-1-0. 1-1-5-0. 1-1-5-0, Judete Atalanta. Bom dia, 1095, Cardano 0. Então, 095 autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 1 no 3, 0 grau 5 9. Decola no 0, 1095. Passeio Kilo Kilo Lima, chama a torre na frequência 198 no decimal 95. 18. Bom dia, Torre Salvador, é o Papa Tango Kilo Kilo Lima. Kilo Kilo Lima, prossegue final da 7, reposta, deixa a cara. Sim, te reportará. Foi bom, 1372, espera 1-0-0. 1372, autorizado, né, Matheus 0. Gol 095, decola aos 37, controle 19, sua 8. 198, obrigado, bom domingo. Eu vou no 372, vento 1 no 00 grau 5, nós autorizado a decolar. 1-1-3-7-2, Quilo Lima, final da 7, autorizado pouso, pistão 7, vento 1 no 00 graus, 3 nós. Ciente, livre pouso após o pouso autorizado, backtrack parte da bata? Autorizado após o pouso backtrack. Ciente, Lima. Petrofer Romeu, 54 milhas noroeste, Salvador, serviço radar encerrado, frequência do centro Recife para serviço de informação de alerta, 126.0, alterna 125.1. 372, decolos 38, controle 119.8. 198, bom dia. 732, 17, afinal, chame na torre 118 decimal 9. 118 decimal. 118 decimal 9732. 900, na correção. Chame 732, 118 decimal 9. Antônio, bom dia, gol 1372 no perfil da PUCA. Gol 1372. Contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para nível 370. É da PUCA 370, vou no 1372. Quilo Lima, seu solo na 17 aos 39, autorizado retorno até a bata estacionar com referido. Alcione, identificação, desse avião chegando a bordo para 4 mil pés, o ajuste 1016. Fox, desse pouso contra 4 mil, 1096. Gente, autorizado Manati, 1 mil pés, corredor Axé. Decola da 17, curva direita, aciona 0122, chama torre 198.95, controle 119.8, roteja. 9, negativo, até a perfeita da chegada. Estamos zero a bordo, altímetro 10 no meia, para acionamento chame torre 18.95 com voo. Serra autorizado a acionar, chame táxi. Aguarde cópia. Eu levo a moto, aguardando Salvador, bom dia, Tan 3732. 32, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, repartente da Juliette. Chame centro Recife na sequência 1260, alterna 1251. 260251, obrigado, bom domingo. Na 3111, aciona a identificação, voe a Lagoinhas para testar a chegada BOP. Deixa para o nível 050, o ajuste é no 090. Chame centro de Recife na frequência 126.5, alterna 125.45. 125.45, voo no 372, muito bom. 732, táxi via Juliette, portão 5. Via Juliette, portão 5, tá 3732. Salvador, o 731 está pronto na posição 9. Então, tem questionamento, está valendo cópia. Autorizado, aguarde cópia. Autorizado, transporte do táxi, aguarde cópia. O 060, ajuste no 096. Blue Jazz Taxi, parece que está chegada a Mari 1160. Direto de Itap, percebe a chegada, Renato, gol 1960. 3179, pronto para 4? Afirma 3179. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Pêndulo 10, saída da Elda e da Mótica. Decola da 10, curva direita, aciona 55 no 1, chama controle 119, décima 8, coteja. Salvador, Guarulhos, da Pêndulo 10, 320, nível da Elda e da Mótica. Decola da 10, curva direita, 55 no 1, controle Salvador, 119. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Afirmo, chama para o pé. China 6312, autorizado Recife, nível 350, via Pêndulo 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5526, chama controle 119, décima 8, coteja. Decola da 10, desvia a curva à esquerda, Puca, Aracaju. Sobe até o 350, vai para Recife via Pêndulo 17. O controle em 119, decimal 8, acionado 526, foi protegido hoje na 6312. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Agora quando pronto, na 6312. Padrão, gol 2196, bom dia. Bom dia, prossiga. Autorização Guarulhos, nível 340, 5 quilos. Confirme o indicativo. Voo 2196. Gente, o destino que eu tenho aqui é Porto Seguro. É isso aí. É a gente ficando. Porto Seguro 340. Gente, aguarde cópia. Guardando. Eu tenho 3079, PLB 195, autonomia 3 horas e 30. 3 horas e 40. Daniel, uma alternativa para cá. 195 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom gol. 10 no meia, Índia Alfa, 1895, bom dia, tá 3179. Salvador, bom dia, tá 3304, autorização Brasília. Tá 3304, aguarde número 2 para cópia. Salvador, bom dia, até 3179, quando espera de 10, pronto. 3179 autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 130 graus, 8 lances. Autorizado, alinhar e decolar, 10, até 3179. Deixa autorizado, alinhada e decolada 107, o Hotel Juliet de Serra, vento 140 graus, 5 lá. Zero, dirigido para 2-1-0 nós, número 10, sequenciamento, após ITAP, Iraval, Serra, Vida 366, gol 1-1-1-6-0. Senhor Tio, está reduzindo, após ITAP, 366, gol 1-1-6-0. Controle 1-9-8. 19-8, obrigado, Bando Bink, 3-1-7-9. Controle Salvador, bom dia, 3-1-7-9. 1.500 pés da Iolenda, ótima. 3-1-7-9, contato radar decolado, subazia, saída da EBAR, nível 3-2-0. Ideal 3-0, 3-1-7-9. Hotel Juliet Serra decola os 5-5, controle 1-9-8. 1-9-8, Hotel Serra 3179, solicito voo direto da EL. 3179, autoridade direto da EL. Direto da EL, 3179. 2 Salvador, Papa Romeo, Hotel Juliet Serra. Papa Romeo, Hotel Juliet Serra, mantém sua frequência de visuais, ajuste 1-0-6, autorizado direto do Manati, reporte 2-0, milhas Salvador. 1-0-6, reportará 20 milhas Salvador, Hotel Juliet Serra. Salvador 6319, procura 541. 4-1-1, desça via para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-6. 4-1-1, via 7-3-3, na condição 1-0-1-6. 1-9-3-1-8, coteja. Aproximação, está após pelo, irá voltar ser a vida 366. Confirmo, após pelo. A Janela 3-1-1, após pelo, irá voar o Serra Vida 366, reduza para 2-1-0-9. Está reduzindo após posição pelo, Serra Vida 369. 3-2-5-9, confirmo estabilizado. Estabilizado, 2-2-3-2-1. 3-2-5-9, Janela 12, 1-1-8, 3-1-9-5. 2-15, bom dia. A 3259 chama a torre e 1-1-8-9-5.